já basta. Super Parada Brasil, as melhores da semana. Medalha de ouro do nosso pódio, Marília Mendonça. Do DVD Agora é que São Elas Dois, Ausência. Ainda passaram por aqui levando nossa medalha de prata, Bruno e Marrone, Beijo de Varanda em segundo lugar. E o terceiro lugar pra ela, Nayara Azevedo. Faturando a medalha de bronze, Boa Boa. E assim, pessoal, o Super Parada Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o locutor Eduardo Maidana. Foi um prazer estar contigo mais uma vez. Te desejo um ótimo final de semana e que a sua semana seja muito bacana, viu? Semana que vem tamo de volta na programação da sua rádio preferida, atualizando a parada e colocando no ar as 30 mais pedidas da semana. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @ Edu Maidana Rádio. Tô te esperando lá! Continue aqui na Rádio Mais Ouvida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais uma atração super bacana pra você. Paz e bem, sucesso sempre e até semana que vem. Tchau! Você ouviu Super Parada Brasil, a sua parada oficial de sucessos. De volta na próxima semana, aqui na sua rádio. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, ouvintes, em 5 segundos. Formação de redes de rádios para apresentar mais um programa. Agenor Ribeiro e você. Começa agora. Começa agora. O programa Agenor Ribeiro e você. A voz da verdade. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma excelente semana. Estamos aqui de volta com mais um programa Agenor Ribeiro e você, trazendo as notícias, tudo o que acontece no município de Salitre e também na nossa região. E começamos o programa de hoje conversando com o Agenor Ribeiro, falando um pouquinho sobre os passos e a conquista pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes do município de Salitre. É o selo Unicef Município Aprovado, um conhecimento internacional que o município pode conquistar pelos resultados dos seus esforços na melhoria de qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes. E o município de Salitre vê com bons olhos e vamos juntos vencer essa luta. Vamos juntos à conquista do selo Unicef do município de Salitre. Meus amigos e minhas amigas do programa Agenor Ribeiro e você. Fico muito feliz de poder ter a sua audiência, de poder saber que você, que está no local mais distante aqui do nosso município, tem ouvido o nosso programa através da rádio Cantagalo FM de Salitre, da Rádio Cidade de Campos Sales e da Rádio Zumbi dos Palmares de Potengi, a qual quero agradecer a direção dessas rádios, na pessoa do diretor-geral Ferreira Júnior, agradecer ao Ivanildo Souza, da Rádio Zumbi dos Palmares de Potengi, e agradecer ao Dr. Cristian Aguiar Martins, da Rádio Cidade de Campos Sales, que tem dado a oportunidade da gente levar ao povo da nossa região todas as nossas ideias, propostas, de ouvir o nosso povo da região, de poder colocar matérias importantes, não só para o Salitre, mas para toda a região do Cariri. Nesse tempo que estamos fazendo o programa Agenor Ribeiro e você, temos buscado a imparcialidade, temos tentado levar o melhor para o nosso ouvinte, buscando sempre demonstrar que é com trabalho que se conquista, que é com luta, com garra e com coragem que se consegue as coisas para o nosso município e para a nossa região. Estive na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e lá tive a oportunidade de poder conhecer de perto as necessidades, as demandas, as dificuldades que temos para conseguir essas demandas para a nossa região. Mas em nenhum momento desisti de lutar pelo nosso povo, de lutar pela nossa região. Foi inúmeros projetos que conseguimos para a região, que conseguimos também para o município de Salitre. E tivemos participação em diversos debates. Nas horas mais difíceis que passavam os municípios do Brasil, do estado do Ceará, a gente estava lá fazendo audiência pública para tratar da crise financeira dos municípios, para buscar a solução, como resolver os problemas financeiros de municípios que não têm arrecadação própria, que dependem do repasse do recurso do governo federal, de repasses do governo do estado, de convênios que possam colocar recursos, projetos e obras nos municípios. A luta sempre é grande, mas vale a pena. Tivemos muitas oportunidades. Podemos também enaltecer a nossa região. Tornamos o Salitre a capital da mandioca no estado do Ceará, através de projeto de lei sancionado, aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador Camilo Santana. Tivemos a oportunidade também de enaltecer a cidade do Araripe, dando reconhecimento à festa do padroeiro do Araripe, Santo Antônio, de dar reconhecimento à festa da padroeira de Campos Sales, Nossa Senhora da Penha, do padroeiro de Potengi, São José, e do padroeiro de Salitre, São Francisco. São projetos de lei que dependem de um parlamentar, dependem de um deputado, para que seja colocado na Assembleia, aprovado e reconhecido aqui na nossa região. Tivemos a oportunidade de dar o nome à CE-187, que liga Salitre a Campos Sales, ao ex-prefeito Francisco Pereira Filho, através de projeto de lei. Tivemos a oportunidade de indicar a CE-187 de Salitre, a divisa do Pernambuco, dar o nome a um agricultor, seu Pedro Batista. Então, tivemos várias oportunidades na Assembleia Legislativa. Trabalhamos para que, incansavelmente, para que a água da adutora de Araripe pudesse chegar até a cidade de Campos Sales, onde tivemos várias participações no Comitê da Seca, onde buscamos incansavelmente a solução desses problemas de água aqui para a nossa região, inclusive no município de Salitre, que é um dos municípios que hoje é abastecido através de poços profundos que são perfurados ao redor da cidade, onde a gente sempre luta também pela adutora, pela regularização dessa adutora. Ficamos felizes de saber que hoje Campos Sales está sendo atendido pela adutora e a população tem sido amenizada dessa questão da seca. A luta sempre foi muito grande. Realizamos audiência pública no município de Salitre para tratar sobre o cinturão das águas, onde as águas do São Francisco vão chegar à região do Cariri, e nós queremos que essa água venha também para o Cariri Oeste, que ele possa estar também dando suporte hídrico para as cidades de Salitre, Campos Sales, Araripe, Potengi, Nova Olinda, Tarrafas, Altaneira, Assaré e Antonina do Norte, as 8 cidades da região, governo do estado, as condições para melhorar cada vez mais a vida da nossa população. Tivemos a oportunidade de indicar no São José tratores para as comunidades rurais do município de Salitre. Isso quer dizer o quê? Que poderemos ter mais condições de trabalho para o homem do campo, podendo arar a sua terra a tempo, podendo fazer a sua colheita a tempo e tendo um instrumento, que é um trator, para que esse instrumento de trabalho possa ajudar a melhorar no município de Salitre. Tivemos a oportunidade também de enaltecer a Mãe Aparecida dos Crioulos, a comunidade quilombola do distrito Lagoa dos Crioulos, Serra